Uou! E aí, Caio, beleza? Tudo ótimo, e aí? Tudo bem também, cara. O que a gente vai colocar no ar hoje? Hoje nós temos mais uma bitelada de conteúdos exclusivos que antes eram, né, secretos para o nosso grupo do Facebook, mas que agora verão a luz do dia e os ouvidos de centenas de milhares de pessoas. Pô, que legal, cara. Eu tô no Rio de Janeiro, tô no meio de uma viagem que certamente estão rolando mais histórias que em algum momento vão virar conteúdo secreto ou não, ou vão virar um podcast inteiro. Você vai jogar basquete, é isso? Eu fiquei sabendo. Eu ia jogar um basquete com o Gaveta, que era uma aposta que a gente tinha há muito tempo, e ele deu pra trás, ele amarelou. Ah! Eu esperava mais o Gaveta. Era uma aposta que eu queria ganhar na quadra, mas não deixa de ser uma vitória. É, assim. Não é? Com gosto um pouco amargo, mas é uma vitória. É muito triste, mas eu tenho certeza que eu ganharia na quadra também. É, a gente tá devendo uma partida com o pessoal do Bola Presa. É, isso vai rolar também. Eu encontrei o Danilo do Bola Presa na semana passada, uhum. Na rua, por incrível que pareça. Nossa. E eu tava em São Paulo e tava andando ali por Pinheiros e encontrei o Danilo, cara. Essa vida tá muito legal, parece malhação, sabe? As pessoas se encontram na rua. Aham. Uhum. É, isso que acontece quando você vem pra um país que as pessoas que você conhece estão. É, cara. Oh, que mas... mágico. É, mas é a quinta maior cidade do mundo. É, ok, não, é ok. E mesmo assim, vai rolar esse basquete aí com Bola Presa, a gente tá organizando isso. Ontem eu jantei com o Sr. K. Olha lá! Que foi bastante inusitado também, a gente comeu um prato de azia. Nossa! Com o qual eu tô conversando até agora, 24 horas depois. Vocês comeram pimenta? Não, a gente não foi gravar o programa dele, acabou não rolando. Ah! Mas a gente foi jantar, a gente comeu um provolone à milanesa. Nossa, que maravilhoso! Nossa, agora eu tô triste da janta bosta que eu vou ter agora. E a gente comeu pastel também. Também maravilhoso. Caraca, que inveja. É legal que a gente tá falando sobre essas coisas, porque dá um gancho pra gente falar do JujubaCast. JujubaCast. No programa de hoje, como você falou, a gente vai trazer para o nosso público em geral um pouco dos conteúdos exclusivos que rolam no grupo, certo? Sim. Então é conteúdo inédito, são histórias inéditas, fica aí pra ouvir, não começa a reclamar. E quando a gente faz isso, como isso seria injusto com a galera do grupo, o mundo em geral tem conteúdos inéditos e o grupo ficaria sem conteúdo inédito nessa semana, a gente tem um podcast exclusivo lá, dentro do nosso grupo, dentro do nosso mundinho, que é o JujubaCast. Exatamente. E hoje a gente vai postar o JujubaCast. Eu tô te contando isso como se fosse uma novidade, como se você não soubesse. Mas a gente tá contando para os nossos ouvintes, não para você. Exatamente. Eu sou a orelha aqui. Hoje a gente vai mostrar um JujubaCast que não fazia o menor sentido ter sido gravado. Ó, eu tô há, sei lá, 8, 10 anos gravando podcast nessa internet, meu Deus. Esse é o programa mais aleatório que já aconteceu. Foi extremamente aleatório. A gente ia gravar um programa normal, né? Não lembro qual programa que a gente ia gravar. Não, a gente ia gravar... É, a gente ia gravar o JujubaCast número 1. Sim, foi. Aí a gente falou, não, putz, a gente precisa fazer uns extras antes, né? Porque os extras geralmente são menores. O JujubaCast, acredito que vai ser do tamanho de um programa normal. Então, vamos gravar os extras antes pra, né, a gente... Depois do JujubaCast, a gente provavelmente vai estar mais cansado e tudo mais. E aí virou um JujubaCast número 0. Exato. E que não tem nada a ver com jujubas. Exatamente. Eu conto, entre outras coisas, como foi que eu perdi 30 quilos em um ano. Na verdade, é um podcast que a gente devia ter convidado o Luigi, né? Sim. É, eu tô combinando com ele da gente fazer esse... É o Low Carb Cast. A gente vai fazer isso junto em algum momento. E como essa longa introdução aqui já tá dando a entender, a gente vai ficar aí mais 3 semanas, essa e mais 3 semanas, sem episódios inéditos. Não vem reclamar, cara. Não vem reclamar. A gente posta quase toda semana conteúdo inédito pra todo mundo. É assim que a vida é, cara. Game of Thrones faz 7 episódios por ano e ninguém reclama. Não é? E não é de graça, não tem essa assim de que... Ah, tem o Game of Thrones geral toda semana pra todo mundo e o Game of Thrones exclusivo pra assinantes. Não, é tudo só pra assinantes, são 7 por ano, tem ano que eles nem fazem e ninguém tá aí reclamando, né? É verdade. Então a gente vai fazer 30 episódios inéditos por ano, como a gente tá fazendo. Se bem que esse hoje conta como episódio inédito, né? Então 30 mais esses aqui, e quando não tiver episódio inédito, a gente vai colocar as coletâneas, e as coletâneas são muito legais, recordar é viver. Sempre. Certo? Agora... Se você não aguenta ficar sem o seu GugaCast semanal, vai lá pro grupo secreto que lá tem todos os dias úteis. Úteis. E você já sabe, para você entrar no grupo secreto, você precisa ir pelo PicPay, picpay.me/GugaCast. Você entra lá e você consegue assinar o plano de 15 pratas e com ele você consegue pedir autorização para entrar no grupo secreto e a gente autoriza e você está lá e lá tem conteúdo exclusivo todos os dias úteis e tal. Mas tem uma parada que eu quero falar do PicPay, cara, porque agora que eu tô aqui no Brasil, eu só uso PicPay. Só PicPay na minha vida. É muito prático, cara. Eu faço assim, a gente vai sair para almoçar. Você paga, sacou? Uhum. E eu transfiro minha parte pra você no PicPay. É bem tranquilo. É na hora. Com isso eu não preciso sacar dinheiro, entendeu? Eu não preciso pagar taxas do cartão internacional. Eu só transfiro pra você ali na hora. O que eu acho fora do PicPay é isso. Domingo eu fiz um churrasco com a galera da minha banda. Todo mundo pagou uma parte da carne ali que a gente comprou e tal. E eu falei pra todo mundo, ó, baixa o PicPay aí. Todo mundo baixou e eu só transferi ali. Então, e uma coisa interessante também é que tá rolando uma promoção de férias do Steam. E no fim de semana, o PicPay só jogou assim, sem interesse, na minha caixa de e-mail. Ah, 30% de volta nas suas compras do Steam. Eu, filha da mãe, eu não ia comprar nada, eu tava me segurando, eu tenho jogo demais. Ah, eu fui, gastei R$200. Eu também, cara. Eu fiz o quê? Eu comprei o jogo do 99 vidas. Sim. Que eu tava querendo há um tempão. Mas isso rola direto no PicPay, né? Sim. Esses cashbacks, assim, que vem pelo e-mail e tal, e é, cara, cashback é dinheiro de graça. Quando você assina, como a gente sempre fala, quando você assina o GugaCast lá pelo PicPay, você recebe até 10 pratas na sua conta como cashback. E também lembrando vocês que a gente tá de férias... Peraí, Caio. Ah! Eu esqueci uma coisa. Susto! Eu esqueci a música da bolha. Ah, verdade. Você pode fazer pra mim? Vem pra bolha, você também. O que que eu cantando é engraçado? A gente cantar uma música da caixa pra bolha é engraçado, cara. Eu nunca vou parar de rir disso. Fala, o que que você ia falar? É, então. Lembrando vocês que a gente tá de férias, mas vocês não precisam parar com as histórias. Afinal de contas, o Rafa, ele tá louco. Meu e-mail é só Rafael Mafra, meu Deus do céu, socorro. E nós precisamos de e-mails. Histórias de festa, histórias de dinheiro, perrengues com dinheiro, né? Coisas envolvendo dinheiro. E também histórias para o nosso glorioso, safado e proibidão programa de sexo. Excelente, cara. Quando a gente voltar de férias, a gente vai voltar com um programa de festas? Uhum. E tem muita coisa legal sendo preparada aí, hein? Sim. A gente vai lançar coisas novas, surpresas. A gente vai ter um novo formato também num programa baseado na análise musical. Cara, tem um monte de coisa nova que vai acontecer por aí. Essas férias vão valer a pena, te garanto isso. Maravilhoso. Vamos lá, então? Posso voltar aqui para os meus afazeres cariocas? Por favor. Tome sol, tome mate e coma biscoito Globo. Eu tô aqui trabalhando, cara. Ah, mas você pode fazer essas coisas enquanto você trabalha. Vou tentar. A gente se fala semana que vem, então, Caio? Semana que vem vamos gravar pessoalmente essa intro? Por favor. Com um churrasco melhor? Pô, eu te devo isso. Demorou. Você lembra do biscoito dos monstrinhos crack? Claro, como se fosse ontem. Cara, porque ninguém lembra. É, cara, que foda, né? Primeiro, porque eles pareciam de uma qualidade muito melhor do que os outros biscoitos que existiam no mercado. Sim. Eles pareciam importados. O que era mágico pro ano de 1986. É, era mágico. Os biscoitos dos monstrinhos crack, eles vinham num pacote de papelão que era costurado em cima. Sim. Eu não sei se você lembra os antigos sacos de açúcar que eles vinham costurados. Lembro, claro. Era aquele mesmo tipo de saco, só que ele era mais molinho, né? Ele não era durão. Então, e isso não era normal, cara. Biscoito vinha ou numa caixa, se fosse um biscoito que vem todo solto, ou ele vinha num pacotinho todo embrulhado certinho. Isso, e ele vinha solto. E ele vinha com a mordida do monstro. Calma, cara. Por que você tá indo direto pra melhor parte? Porque eu tô muito animado. Cara, e aí você tinha esse pacote, só que tinha uma coisa muito boa a respeito de ele vir num pacote todo solto. Parecia muito mais. É verdade. Parecia que você comprou um sacão enorme de biscoito. Não um tubinho que vem com 11 bolachas. Parecia que você comprou um saco enorme de biscoito todo pra você. Essa é uma coisa. A outra coisa é que, além disso tudo, os biscoitos dos monstrinhos crack, eles eram cobertos de cobertura, né? Eles não, sim, eram recheados. Eles tinham... Ou seja, a proporção creme-biscoito era meio a meio. Não era 33-66, igual é numa bolacha recheada. É verdade. E você tinha a beleza de você colocar ele na boca com o lado da cobertura virado pra sua língua, que é o jeito certo de comer calypso. Sim. Sim. né? Sabia que a gente ia chegar nesse ponto, porque tudo na internet converge pra isso. Pois é, mas isso veio muito... Cara, o Calypso veio, tipo, 20 anos depois. Põe 20 anos nisso, né? Se não for 30. O Calypso veio pra ser o disruptor do mercado de biscoitos décadas depois. Quando os verdadeiros pioneiros eram os monstrinhos crack. E tinha a melhor parte, a parte mais incrível, a parte mais que fazia você querer abraçar aquele sacão de biscoitos. Era o fato de todos os biscoitos já virem mordidos pelos monstrinhos. É, cara. O biscoito era redondo com uma marca de mordida de monstro. O que pode ser melhor que isso, né? E tinha na propaganda eles falando, é que nós experimentamos todos eles pra ver se eles estão bons. Cara, melhor coisa, cara, um biscoito feito por monstros que eles experimentam antes de colocar num pacote, num sacão enorme e mandar pra você. Isso, e eles ainda por cima se chamam monstrinhos crack, que já denota a crocância do biscoito. E era muito crocante. E na propaganda eles ficavam falando assim, crack, crack, crack, crack, crack, crack. Puta, eu não lembrava da musiquinha, é verdade. Cara, será que tem isso no YouTube? Vou procurar. E não é 1986, é 1984. É mesmo? É, cara. Caramba. Uau, cara. Venham todos conhecer a fábrica de biscoitos dos monstrinhos crack. Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Que legal, hein, turma? É que nós experimentamos todos os biscoitos que fabricamos. Assim, ó. Experimente os biscoitos dos monstrinhos crack. Crack, crack, crack. Cara, é muito melhor do que eu lembrava. Como isso pode ter acabado, né? E assim, ele começou, existiu, a gente comprou e aí pronto, saiu no mercado. É, eu lembro um dia que eu comprei esse biscoito. Era um dia, esse ano... Por isso que eu acho que era 86. Eu acho que era no ano de 86 ou 85. E eu tava sozinho em casa, que era uma coisa muito rara. Tinha uma pessoa cuidando de mim, mas não tinha nenhum dos meus irmãos. Nem você, nem as meninas. Seu maldito. E você tinha ido dormir na casa do André, eu acho. O que me deixou com inveja. Ah. E as meninas estavam fazendo coisas de adolescentes. Sei. E aí eu tava em casa assistindo TV, né? Vida perfeita. Sem ter que brigar pelo canal, sem nada disso. Aí minha mãe chegou... E ela falou, tadinho, você tá sozinho em casa. Aí eu fiquei com aquela vontade de chorar, porque eu me senti tadinho. Uhum. Aí ela falou assim, mas hoje é Cosme e Damião. Aí eu falei, é mesmo? E eu sabia o que era isso. Aí ela falou, é, você quer ir comprar alguma coisa? Aí eu, caralho, tipo, ir comprar alguma coisa? Aí a gente saiu e foi na Bibabô, que era na frente de casa. Uhum. E eu pude escolher, sei lá, 4, 5 coisas pra comprar, não apenas uma. E a única que eu lembro, assim, claramente que eu escolhi foi um biscoito crack. Uhum. E eu comi sozinho esse biscoito crack. E foi um dia espetacular. Posso imaginar. Vinha escrito no biscoito, mordida do monstro. Sim. E eu vi aqui que tinha o sabor nata, cara. Sabor nata, imagina. Tinha coco, nata e chocolate. É. O de chocolate era o melhor. O de nata era muito bom também. Era muito bom. Quando eu me mudei pra São Paulo, as pessoas falavam... comigo no elevador. O que em Brasília não é algo comum. Você pode até alegar que hoje no seu trabalho aí em Brasília, quando você entra no elevador lá e tal, as pessoas falam bom dia e tal, mas isso é muito mais num ambiente específico de trabalho onde as pessoas se conhecem ou eventualmente quando, sei lá, tem um ascensorista. Mas no elevador do prédio, com crianças, ninguém fala nada. Você entra e olha pra baixo. E esse é o normal da maioria das pessoas em Brasília. Brasília é um lugar de pessoas ligeiramente mais tímidas, eu diria. Será, cara? Eu falo com os meus vizinhos todos, até com as crianças. Não, tá e bom. Com os adolescentes. Tá legal. Sempre tem um ou outro cara que fala, mas assim, na média, as pessoas entram no elevador e ficam em silêncio. E olha pra baixo. E olha pra baixo. No seu prédio, no seu trabalho, ok, mas, por exemplo, se você entra no elevador do shopping, ninguém se fala. Todo mundo pega e olha pra baixo. Isso, ou pros botões. Isso. Em São Paulo, existe uma... é diferente, acho que é uma questão de cultura. Em São Paulo, as pessoas falam no elevador... E se você não falar, inclusive, é meio mal visto, assim, é meio falta de educação. Se você não falar no elevador em Brasília, você só tá na sua, assim. Você pode até não ser visto como uma pessoa simpática, mas ninguém vai achar que aquilo ali foi uma falta de educação. Em São Paulo, eu acho que, em geral, é meio mal visto você não falar nada. Só que, por outro lado, as pessoas entram no elevador e elas falam, bom dia, boa tarde, ou então assim, noite. E aí eu acho, cara, ou você não fala nada, ou você entra, fecha a cara e não fala com ninguém, ou você fala com todas as letras, boa noite, e eu escolhi a segunda opção. E com isso eu passei a intimidar todo mundo no elevador. (risos) Eu fico pensando, você lembra uma vez que você teve uma ideia, há muitos anos, acho que era quando a gente tinha um blog, você teve a ideia de fazer um cartaz para pregar no elevador, uhum. escrito, proibido falar sobre o tempo. Que era uma ideia incrível, né? Incrível, assim, a pessoa entra, aí já vai falando, ah, que calor, né? Aí a outra aponta para a placa, proibido falar sobre o clima. É igual ter a placa proibida tocar esse White Heaven na loja de guitarra. Isso. Ou igual, nesse seu caso aí, seria proibido intimidar as pessoas com seu boa noite. Então, na verdade, aos poucos, primeiro eu decidi que, putz, primeiro eu não falava nada porque foi assim que eu fui criado. Aí eu percebi que eu era meio mal visto na comunidade por conta disso. Aí eu comecei a falar boa noite, igual as outras pessoas. Aham. Uhum. E aí eu pensei o quanto isso é ridículo, quanto isso é tipo um meio termo, sabe? Quanto isso é meio, sei lá, um pouco patético, cara. Então eu falei assim, já que é pra falar boa noite, eu vou assumir isso, eu vou abraçar a ideia de falar com as pessoas no elevador. Nem que seja só um bom dia, boa noite, ou tá chovendo hoje, não é mesmo? E aí eu passei a, tipo, externar, falar, sabe, a plenos pulmões. Boa noite, bom dia, tudo bem? Tá chovendo hoje, não é mesmo? E aí eu comecei a perceber como as pessoas ficam intimidadas quando você fala assim com elas. E foi legal. Sabe outra de elevador que foi muito boa? Foi uma vez que a gente tava no prédio, a gente pegou o elevador, e aí a gente entrou e a gente falou, pô, já percebeu como as pessoas param de falar quando entram no elevador e tem outra pessoa, e elas só voltam a falar quando saem do elevador? Eu falei, pô, já. Aí você, então vamos continuar falando, mas vamos falar qualquer coisa. Eu falei, beleza. Aí a gente entra no elevador, aí os caras... boa noite, aquele boa noitinho. Uhum. Aí você falou, é isso, cara. É igual plantar capim pra criar formiga. Eu não lembro disso, e aí? Você lembra? Aí os caras ficaram olhando assim, eles não sabiam se riam nem nada. Aí eu obviamente consegui conter o riso, né? Porque se risse, estragava tudo, né? Estragava tudo. Aí eu falei, ah, é verdade, criar formiga, plantar capim e tal. Aí chegou, porque a gente pegou o elevador, sei lá, no segundo andar. Aí chegou no térreo, até logo, até logo. Aí os caras foram embora e a gente ficou lá se cagando de rir. Essa é uma boa ideia. Toda vez que a gente entrar no elevador, a gente continua falando, mas, na verdade, as pessoas param de falar pra preservar a sua própria privacidade. Sim. Então, você tá falando alguma coisa ali específica, tipo, putz, tô devendo uma grana no cartão e tal, tá rolando aí o juro rotativo, segundo mês já, duplicou a conta. Você não quer falar isso pra todo mundo? Sim. Então, você tá mantendo a sua própria privacidade. Agora, uma coisa que a gente pode fazer é mudar automaticamente o assunto quando as pessoas entram no elevador pra algo que não vai afetar a sua privacidade de maneira nenhuma. Como, por exemplo, o conflito Bozo-Gonzaguinho. Eu quero lançar esse desafio para os nossos assinantes da bolha, que eles falem sobre o conflito Bozo-Gonzaguinha quando eles estiverem no elevador da próxima vez. E eles venham aqui contar a reação das pessoas. Tá aí, boa ideia. Alternativamente, pode ser o conflito Raul Seixas-Max Weber. Eu acho que o conflito Raul Seixas-Max Weber já é um outro nível. Porque envolve o Max Weber. E o Raul Seixas. Não, é porque, assim, o Bozo, o Gonzaguinha e o Raul Seixas são pessoas da cultura popular, né? E o Max Weber, não, infelizmente. É, não. Eu tava tentando achar aqui uma exceção só pra rebater seu argumento, mas não consegui. Nesse caso. É, não. Pois é, acho que as pessoas deviam se preparar pra isso. Elas entrarem e falar, pois é. É como naquele velho conflito Bozo-Gonzaguinha, em que eles discutem o que é ser feliz e tal, e eles vão falando. E ver, sei lá, se alguém participa da conversa, se as pessoas riem no elevador, se elas só abaixam o olho. É, uma das coisas que eu não gosto a respeito desse podcast é o fato de eu ter que... Eu me sentir toda hora que eu preciso reler a Escola de Frankfurt outra vez. Pra conseguir me manter no nível do conteúdo. É uma coisa que ninguém gosta sobre esse podcast. Há muito tempo atrás, um amigo nosso, ele cismou que ele queria andar a cavalo. Ele queria ser uma pessoa que anda a cavalo. Certo. E esse cara, esse amigo, ele é aquele tipo de pessoa que ele fala assim, ah, quer saber? Vou começar a praticar judô. E no dia seguinte o cara volta e com kimono, faixa, todo equipamento de judô, todos os DVDs sobre judô, assistiu todos os filmes de judô, só ouve músicas que falam de judô. E, além de tudo isso, ele, a partir desse momento, ele é um especialista em judô. E aí quando você fala algo do tipo, ah, eu pratiquei judô uma vez na vida, aí ele começa a te ensinar tudo sobre o judô que ele aprendeu na última semana. Esse cara era essa pessoa. E ele já tinha feito isso com judô, com vários esportes, com mergulho, com, sei lá, asa delta, um monte de coisa. E aí um belo dia ele cismou de que era isso, que ele queria ser uma pessoa que anda a cavalo. E no dia seguinte ele foi no jockey e se matriculou numa aula de equitação. E isso é importante para a história. Foi numa loja e comprou todos os equipamentos possíveis relacionados a isso e decidiu que a vida dele agora era cavalos. E aí esse amigo veio e convidou a gente, eu e a Patrícia, pra gente ir pra um hotel fazenda andar a cavalo. E cara, ir a um hotel fazenda andar a cavalo é uma coisa muito legal. Eu gosto de andar a cavalo, já andei algumas vezes, mas sempre, diga-se, sempre em hotel fazenda. Sim. Aonde os cavalos são treinados, inclusive pra fazer o circuito específico que eles têm que fazer e tal. É legal. Mas é pra iniciante ali, é tudo feito pra que uma pessoa que não tem habilidade com cavalos consiga se divertir ali. E era isso que a gente tava esperando. Legal, vamos pra um hotel fazenda, vamos ter um fim de semana romântico, vamos comer fundi, vamos ficar na lareira e vamos andar a cavalo, que vai ser maneiro, né? É isso. Sala de TV. Fim de semana, sala de TV. Fim de semana no hotel fazenda, ia ser legal. Era um hotel fazenda numa cidadezinha chamada São Francisco Xavier, no interior de São Paulo. E a gente foi, e aí o cara meio que organizou tudo. Ele chegou pra gente e falou assim, ó, já organizei tudo, já organizei a viagem, já reservei os quartos e tal, chegando lá na hora, só cada um paga o seu e beleza. E a gente ia de carona no carro dele, inclusive. E iam mais outros casais, eu e a Patrícia, ia esse cara, a namorada dele, mais um outro casal, mais outro casal. Certo. Ah, e iam os pais dele também. 8 pessoas. Um dos casais eram os pais dele, era o pai e a mãe dele. O que tudo bem, a gente conhecia os pais dele, eles eram legais e tudo bem. Era parte do passeio, ia ser legal. Aí, beleza. A gente viajou, saiu sábado de manhãzinha, né? Se perdeu na estrada, clássico, né? Coisa assim. Mas uma hora a gente chegou e foi. Óbvio que a gente foi ouvindo música sertaneja do começo ao fim. E esse cara nunca tinha ouvido música sertaneja antes desse dia. Mas a partir daquele momento virou a chave. Não, se agora eu gosto de cavalo, eu ouço esse tipo de música. Até o dia anterior... Você é um cara bem dedicado. É, até o dia anterior ele gostava de dance music. Ele gostava de música eletrônica. E aí... A partir desse momento, ele foi e comprou um monte de CD do Leandro Leonardo, essas coisas, e foi ouvindo no carro. A gente ouvia CDs ainda naquela época. E aí, a gente foi até o lugar e tal. Beleza. Chegando lá, cara, o Hotel Fazenda era mais um alojamento, digamos. Não era bem um hotel, assim. Não tinha um lance romântico, sabe? Não tinha um lance aconchegante, confortável, comida de fazenda. Na verdade, era um coxo, assim, era um estábulo com, sei lá, 5, 6 quartos, entendeu? E o quarto era, tipo, um lugar que, tipo... Tem uma cama e tem um banheiro. Acabou. Ele não tinha nenhuma coisa relacionada a decoração. Nada. É um lugar pra você passar a noite e ir embora no dia seguinte. Não só isso, como esse cara, ele reservou 3 quartos. Um quarto para os pais dele, um quarto para os homens e um quarto para as mulheres. Quem faz isso, cara? Sério? Quem faz isso? O cara é um adulto. E não, e o cara achou normal. Eu falei, não, peraí que eu vou lá ver se tem um outro quarto e tal, que eu vou dormir com a minha esposa. Eu não tenho mais que fazer isso. Eu não tenho mais 14 anos. É, e a Patrícia falou assim, não, tudo bem, vai, deixa passar. Pô, não vou deixar passar, a gente é adulto, porra. Vamos só lá e reservar um quarto, a gente paga o quarto. E aí o cara ainda falou assim, não, mas se você pagar o quarto, você vai ter que pagar a diferença dos nossos quartos, porque a gente tava contando que você ia pagar uma parte do quarto, sabe qual é? Sei. E assim, nessa época, eu tinha muito pouco dinheiro, cara. A gente nem devia estar fazendo essa viagem. E esse cara tinha muita grana, esse cara ganhava bem, porque ele tinha um emprego bom e ele morava com os pais. E eu falei, tá bom, beleza, foda-se, vou pagar isso aí. Tá bom. Passado o choque da roubada que a gente se meteu, né? E já, claro que a roubada tinha chegado. A gente foi lá andar a cavalo, que foi pra isso que a gente foi pra lá. A gente chegou lá, e aí o cara falou assim, ó, tem esse cavalo aqui que é manso, esse cavalo aqui que é mais tranquilo, esse cavalo aqui que é bem obediente. E, cara, é nesses que você vai. Puta, eu quero o obediente, eu quero o manso, eu quero o mais tranquilo. Inclusive, esses deviam ser os nomes deles, né? Manso. Assim. Mais tranquilo, obediente. E pé de pano. É. Aí falou, e tem esse aqui um pouco, né, um pouco arisco. E aí o cara foi nesse aí, né? Ele falou, ah, não, eu vou no arisco, porque, pô, eu faço equitação. Ele tinha feito uma aula de equitação. Tinha feito uma aula de equitação. Aí a gente, beleza. Aí a gente pegou, todo mundo montou nos seus cavalos e tal, aquele dá um medo, uma galera, né? O cavalo anda pra trás, essas coisas. Passou um tempo ali de todo mundo se acostumar. E aí foi, tem um peão, né, que é o guia. E ele foi e foi todo mundo atrás dele. Beleza. Aí a gente foi andando e, de repente, cara, tem uma subida. Ok. Tudo bem, o cavalo que tá subindo, né, não é você? Vamos lá. Tem a subida. Aí tem a subida. E a subida nunca acaba, cara. Não tem uma hora que a subida para e a gente começa a descer, ou a gente faz uma curva, entendeu? Aham. Uhum. Aí eu falei assim, vem cá, a que horas a gente vai começar a fazer curva? Ou a que horas que a subida vai acabar? Ele falou, não, a gente vai fazer a trilha toda com o cavalo. Não, peraí. A gente vai fazer a trilha toda com o cavalo e depois a gente volta. Aí eu falei, como assim, não? A gente não vai dar um passeio com o cavalo, assim, num circuitinho na fazenda. A gente vai fazer trilha com o cavalo. Eu falei, caralho, cara, vocês estão malucos? Quanto tempo vai levar? Ah, não, são umas 3 horas pra ir, mas umas 3 pra voltar. Vocês estão malucos. Caralho. Vocês estão malucos. Malucos. Ah, e um outro detalhe muito gracioso. Quando você vai andar a cavalo na fazenda, eu não sou nenhum rapaz do campo, nem nada, mas eu fui uma vez e aprendi uma ou outra coisinha lá. E uma das coisas que você aprende é que você segura. Você segura, ainda mais quando você não tem a manha de andar a cavalo, você segura na sela com uma mão. A sela tem inclusive um lugar pra você segurar, tem uma barra ali feita pra você segurar. Você segura nele com a mão esquerda, no meu caso, que sou canhoto. Segura na sela com a mão direita, você segura as rédeas com uma mão só, entendeu? Você segura, você tipo faz como se fosse um laço assim na rédea e segura ela. Você segura os dois lados da rédea com uma mão só. E você segura ela relativamente curta, pro cavalo não se sentir confortável. Você entendeu, né? Entendi. Fica como se fosse um laço assim em cima da sua mão. É como se fosse um U em cima da sua mão. Você segura os dois lados da rédea com uma mão só e você segura razoavelmente curto ali pro cavalo ficar bonzinho e te obedecer. E esse cara, ele pega e segura na rédea igual pica-pau, sabe? Assim, com as duas mãos, assim, como se fosse um guidão de bicicleta. Sei. E aí eu, prezando pela segurança dele, que era meu amigo, cheguei pra ele e falei assim, cara, segura na rédea assim, ó. É assim que você segura. E segura na sela. Porque se o cavalo dá um pique, você não cai. Se ele empina, você não cai. Aí ele falou, não, cara, eu já fiz aula e é assim que se segura. Aí eu falei, cara, é assim que se segura quando você tá na competição de equitação, porque aí é diferente. O cavalo vai andar em linha reta, ele vai fazer uma coisa que ele é treinado pra fazer. Quando você tá usando o cavalo como meio de transporte, você segura assim, tipo, olha ali o peão. O peão nem segura, né? Mas ele segura geralmente com uma mão só, inclusive pra ficar com a outra mão livre. Aí ele falou, não, eu vou segurar assim. Aí ele ficou sentado assim, como se fosse o Rodrigo Pessoa, no Balu B de Ruê, assim, sabe? Sim. A coluna é reta assim, e segurando a rédea como se fosse um guidão. Sim. Tá bom, beleza. Na primeira subida mais íngreme, lá vem esse cara rolando. Ele tava indo na frente, aí o cavalo deu uma empinadinha e ele caiu pra trás. Óbvio, ele não tava se segurando. Ele caiu, o cavalo subiu mais íngreme, entendeu? No que ele subiu, uhum. ele foi se segurar, puxou a rédea, puxou com muita força, como se isso é frear o cavalo empinou. No que o cavalo empinou, ele caiu de costas pelo cavalo e saiu rolando pela... A gente tava subindo uma montanha, ele saiu rolando. Falei, ah, parabéns. É um perigo, né? Cair da altura de um cavalo é muito alto. Caiu da altura de um cavalo de costas, esse cara podia ter ficado paraplégico. E, na verdade, não aconteceu nada com ele. Ele levantou, ficou tudo bem, voltou pro cavalo, mas aí passou a segurar a rédea direitinho, do jeito que eu falei. Do jeito que eu falei, não, porque eu não sou nenhum especialista, cara. Do jeito que o peão falou, entendeu? O cara que tá lá pra fazer isso. E o peão não tava muito aí, não. Aí falou, ah, tá bom, foda-se, Mauricinho do caralho, né? Playboy do caralho, vem aqui achar que faz as coisas. Fez uma aula de equitação. E aí, beleza, cara. E a gente tava... E tava todo mundo, ninguém sabia disso. Só quem sabia que a gente ia fazer uma trilha de 3 horas era esse cara que segura na rédea igual pica-pau. Ele não avisou isso pra ninguém, nem pra namorada dele. Então todo mundo ficou bravo com o cara. Todo mundo falou assim, porra, por que você não avisou que a gente ia fazer isso? Porra, 3 horas, isso aqui vai ser mó cansativo, vai doer as costas. Que de fato foi, como é toda a trilha. Mas aí a gente já tava ali, já tava no meio da trilha. Teve aquele, não, vamos acalmar, gente, vai ficar tudo bem. Pô, vamos nos divertir, sabe? Teve uns panos quentes e aí, tá, beleza, vambora. E nessa hora, quando essa discussão começou, eu pessoalmente tava realmente me divertindo já. Porque tava legal. Tava realmente legal. Eu tava conseguindo controlar bem meu cavalo era o obediente, e eu tava me divertindo. Tá? E aí o negócio passou. E aí a gente foi, cara. E a gente foi, a gente pegou e subiu uma montanha. Depois que a gente chegou na montanha, a gente desceu a montanha, e a gente chegou numa cidade chamada Monte Verde, em Minas Gerais. Caralho. A gente atravessou a fronteira do estado. Você sobe em São Francisco, desce em Monte Verde, em outro estado. Não é fronteira, né? É divisa. É, a gente atravessou a divisa e Monte Verde é uma estância de inverno, assim. É uma cidadezinha, tipo Campos do Jordão, sabe? Tipo, sei. Poços de Caldas, assim, é uma cidadezinha, uma estância de inverno. Super bonitinha e tal. E aí a gente chegou a cavalo e Monte Verde tava sendo legal, cara. Tava sendo pitoresco até. Tudo bem que ninguém... Assim, eu tava de bermuda e tênis, né? Ninguém tava realmente vestido pra ocasião, porque a gente achou que a gente ia dar uma voltinha de uma hora de cavalo e depois ia ficar comendo fundi, sei lá. Mas beleza. A gente chegou em Monte Verde... A cidade super bonitinha, a gente chegou a cavalo, que foi bastante pitoresco, né? E aí a gente falou assim, pô, a gente pode ir no restaurante almoçar? Pode. A gente foi no restaurante, amarrou o cavalo. Foi maneiro chegar no restaurante de cavalo. Superstar. É. Amarrou o cavalo, entrou no restaurante. O restaurante tava lotado, não deu pra comer. E outra, o peão tinha hora pra voltar. Ele falou, não vai dar tempo, a gente tem uma hora, não sei o que. Aí não deu certo. Aí a gente foi numa lojinha, comprou um souvenir. Foi num outro lugar, comeu um sanduíche rapidinho, coisa assim. Beleza, vamos voltar. E aí a gente tá voltando com os cavalos. A gente sobe uma primeira etapa. E quando se pensa, puta, a gente vai ter que voltar tudo isso. Já, a animação já morreu ali. E aí quando a gente começa a subir a montanha com os cavalos, começa a chuviscar. Putz. Aí começa a chover um pouco mais forte. E aí começa a cair uma tempestade gota única. Você, Rafael, que é o criador da tempestade gota única, por favor, explique a definição da tempestade gota única. Então, a tempestade gota única é quando as gotas estão tão grossas que elas se unem umas às outras e aí a tempestade, na verdade, é uma grande gota do tamanho da sua cidade caindo sobre você. É um turbilhão de água, né? É como se fosse um enorme balde de água sendo derrubado. Isso. Em cima de você. E é como se alguém pegasse um lago e resolvesse esvaziar ele na sua cabeça. Isso, não, esse lago tava voando e de repente acabou a gravidade dele, caiu em cima de você. É, tipo isso. E aí chegou um ponto que os cavalos começaram a escorregar, porque a trilha virou lama, virou uma lama, cara, que parecia vaselina. Ela ficou toda escorregadia. E aí vocês viraram os irmãos Coragem. Não, e aí os cavalos começaram a escorregar, e aí o peão falou assim, ó, todo mundo tem que descer o cavalo, porque senão o cavalo pode cair, ele pode cair em cima de vocês, e vocês podem se machucar e pode machucar o cavalo. Aí a gente, beleza. Aí todo mundo desceu do cavalo e foi todo mundo andando a pé, com os cavalos amarrados uns nos outros, sabe? Uma fila de cavalo. Sim. E a gente foi andando e subindo, e assim, a gente andava um pouquinho e caía, porque todo mundo ficava escorregando e todo mundo ficando todo enlamaçado. Aí, quando a gente chegou mais ou menos num ponto, assim, que ia começar a descida, porque, assim, a subida é bem grande e íngreme do lado de São Francisco, mas quando chega em Monte Verde, é uma descidinha suave, entendeu? As duas cidades não são na mesma altura, entendeu? Monte Verde é mais alto. Então, a subida de Monte Verde pra São Francisco é rapidinha. Era uma subida curta e depois ia começar uma descida longa. E a gente ia descer com os cavalos, na chuva, no meio da floresta. E começou a trovejar absurdamente. Caraca, que roubada, cara. Aí apareceu um cara com uma peixeira pendurada no pescoço. É, né? Aí eu falei assim, pessoal, eu acho que a gente não devia entrar no meio da floresta, no meio de uma tempestade que tá trovejando. E outra, se a gente tá escorregando desse tanto na subida, imagina na descida. Mas é um tobo água daqui até lá. E aí todo mundo olhou pro peão, né? Que é o cara que realmente sabe fazer aquilo todo dia, né? Carrega um monte de Mauricinho todo dia pra cima e pra todo fim de semana. Ele falou assim, ó, não, eu vou descer aí porque eu tenho hora pra chegar, que eu quero ir pra casa. E eu tenho que levar os cavalos de volta, senão eu tô me esporro. A gente fala assim, cara, nessa chuva, né, trovoada? Ele falou, não tô nem aí. Eu vou, foda-se. Tipo, se morrer, morreu. Aí todo mundo falou assim, se o peão tá falando, a gente vai fazer o que o peão tá falando, né? Eu falei, vocês estão malucos, cara? Vocês vão fazer o que... O peão não sabe o que significa uma chuva, né? Ele não sabe que cai raio e derruba árvore. Ele só tá preocupado em, tipo, não tomar esporro. A gente não tem que fazer isso. Aí todo mundo, não, a gente vai fazer. E aí o cara que reservou os quartos ainda mandou essa. E outra, se a gente ficar aqui, a gente vai dormir aonde? A gente vai pagar outra pousada, sendo que a gente já pagou aquela? Eu falei, cara, é isso pra gente também não quebrar o pescoço, por exemplo. Pra gente não ser atingido pelo raio. Pra gente não ser pego pela bruxa de Blair. Sempre surge a bruxa de Blair nesses momentos, né? Aí todo mundo decidiu, não, a gente vai com o peão, porque o peão sabe... Aí o pai do cara era todo machão do campo. Ah, eu vou nessa porra, vou nessa merda, aqui, vamos na chuva, foda-se. Aí eu olhei, e a Patrícia com medo, chorando. E eu falei, cara, eu também tava com medo. Eu falei, ó, eu não vou não, foi mal. Pode ir lá, eu vou voltar aqui pra Monte Verde, vou descer essa montanha aqui, vou procurar uma pousada aí, e aí a gente vai dormir aqui. Aí amanhã a gente vê o que faz. Isso tá bom. E aí a gente se separou. Esse é o momento que aparece a bruxa de Blair. Esse é o momento que aparece a bruxa de Blair. Mas eles estavam entrando na floresta, eu tava voltando pra cidade. Sim. Aí a gente começou a descer de volta, cara. E como eu falei, a descida é muito pior do que a subida quando você tá na lama escorregadia. Cara, a gente não conseguia dar um passo sem cair. Um passo, dois passos, pá, bunda no chão. Um passo, dois passos, pá, de cara no chão. Entendeu? A gente foi, no final a gente virou um monstro de lama, assim. E a gente foi andando e eu lembrava que eu tinha visto uma pousada no caminho quando a gente tava subindo essa montanhazinha. E aí eu falei, eu vi uma pousada ali, vamos tentar chegar nela. E, de fato, tinha uma pousada lá. A gente chegou lá, tinha pousada, e quando a gente foi entrar, tinha um cadeado no portão da pousada. Putz. Aí eu falei, porra, não é possível, cara, que a pousada tá fechada. É claro que é possível, porque é uma instância de inverno e a gente tava lá no verão. A gente não devia estar lá. Aí, mas eu vi que tinha um interfone, toquei, chamei, bati palma, não sei o que, e veio um cara. Veio, tipo, caseiro da pousada, sabe? Aham. E aí o cara falou assim, olha, a gente tá fechado. Eu falei, eu sei que você tá fechado, mas olha só, a gente tá aqui, tá escurecendo, a gente não tem mais pra onde ir. Eu expliquei a situação pra ele. Eu falei, se você tiver um quarto, eu pago o que for. E a gente fica aí. Quer dizer, eu não falei isso porque eu não tinha muita grana, mas eu falei assim, a gente paga aí uma parte e tal. Ele falou, não, ó, vai ter um quarto, mas não vai estar limpo. E não vai ter serviço, a gente não tem comida. Eu falei, não, não tem problema. Se a gente puder dormir no quarto, a gente vai embora amanhã e a gente paga só uma parte. Ele falou, tá bom, entra aqui e deixa eu falar com o dono da pousada. A gente entrou numa recepçãozinha, a pousada era legal até. Toda country, assim, sabe? Toda casa de fazenda, coisa assim. Como deveria ser a outra. Como deveria ser a outra. Era um lugar feito pra você ir passar o fim de semana, no inverno, coisa assim. Só que tava fechado, né? Tava, tipo, com pano cobrindo as coisas. Aí o cara foi na recepção, ligou pro dono, explicou a situação. Eu vi ele explicando a situação. E o dono falou, não, deixa os caras ficarem aí e tal. Cobra só uma parcela, só uma parte, porque não tá tendo serviço. Beleza. Não foi caro, realmente. Aí a gente foi pra um quarto. Ela ainda entrou, assim, aí tinha a esposa do caseiro, né, os dois trabalham lá, a esposa foi lá, deu uma limpada no quarto até, e foi ok, ela falou assim, ó, vou ver se tem alguma coisa na minha geladeira e trago pra vocês. Foi bastante simpático da parte dela. Sim. Porque a gente não ia ter comida. Vocês deviam estar morrendo de fome, né? A gente, porque a gente não almoçou direito, né? E foi isso, aí ela trouxe, assim, tipo, um bolacha de jaquiçal, uns queijos, umas coisas assim, e levou pra gente, e era isso que a gente tinha. A gente não tinha roupas secas, a gente tava encharcado e molhado, então a gente... Ligou a lareira, tinha uma lareira. Olha, que massa. A gente ligou a lareira, lavou as roupas na pia e colocou elas pra secar em cima da lareira. Deu tudo certo, a gente não queimou nenhuma roupa. Colocou elas pra secar perto da lareira e, de fato, elas não secaram. Elas estavam meio molhadas no dia seguinte, mas elas estavam limpas, pelo menos. Molhadas elas já estavam, de qualquer jeito, né? E foi isso. Aí, no dia seguinte, o cara arranjou um cara ali da cidade que se dispôs a levar a gente de carro até São Francisco. O que levou umas 2 horas pra ele dar a volta na montanha. E a gente teve que pagar por isso, óbvio. Mas beleza. Aí a gente foi. E quando a gente chegou lá... Ah, detalhe. Não existia telefone celular nessa época. Não existia, mas é que não pegava lá. E aí quando a gente voltou... A gente foi mega discriminado pelo resto da turma. Ele chegou lá. Eles chegaram em sãos e salvos na fazenda. Como esperado, na verdade. Os cavalos também. Eles foram a pé até o alojamento lá. Não deu pra ir a cavalo. Né? Eles não foram montados no cavalo. O cara foi brigar pelo preço. Porque afinal ele pagou pela ida e volta a cavalo. E a gente voltou lá, e eles estavam todos se preparando pra ir embora e tal. E eles ficaram meio com raiva da gente, por a gente não ter ido. Porra. E o cara veio me cobrar o valor do quarto. O cara veio me falar assim, ó, você ainda tem que pagar a sua parte do nosso quarto aqui e tal. Caralho, que babaca. E eu paguei. Pior que eu paguei. É, não tinha o que fazer nesse caso, né? Ele que não deveria ter cobrado. E foi isso, cara. Essa é a minha história roubada de trilha. Muito bom. Ou seja, não faça trilha nem que seja o cavalo que esteja fazendo por você. Não faça trilha de surpresa, cara. Você faça trilha se você estiver preparado pra ela e... Toda trilha de surpresa é uma roubada. E sempre tem o risco de aparecer a bruxa de Blair. Caio, palavras escrotas. Já percebeu como a língua portuguesa é repleta de palavras escrotas? Ok, go on. Não são palavras que significam coisas escrotas. É alguém que deu um nome escroto pra uma coisa. Eu sempre falo isso, né? Isso faz parte da cultura brasileira. A gente é muito irônico, né? A gente brasileiro é muito sarcástico. É inerente à nossa cultura. Sim. E aí, por isso, a gente começa a sacanear as coisas, mesmo quando a gente não devia. É por isso que o futebol brasileiro não vai pra frente. Você vai lá e constrói um estádio todo moderno e põe o nome dele de Engenhão. Né? O Corinthians foi lá, fez estádio mó bonito, sonho da vida, Taquerão. Pô, você não pode ser Arena Power, né? Não podia ter um nome fodão assim, tipo Arena da Invencibilidade. Devia ser esse o nome, né? Arena do Mundial. Não, Taquerão. Não, até parece que a gente vai dar um nome maneiro. Vamos chamar de nome escroto. Sabe aquela história de Viking, que eles davam nomes horríveis para os deuses? Não. É meio uma história assim, sabe? E aí eu acho que isso tá na língua portuguesa como um todo, cara. Porque, por exemplo, os nomes dos seus parentes. Sogra. É. Por que alguém deu esse nome, cara? Sogra. Em nenhum momento isso foi bonito, cara. É? E aí você fala, ah, mas é porque sogra, piada de sogra. Beleza, cara. Mas e marido? Tem palavra mais horrorosa do que marido? É foda, né? Porque, tipo, obviamente que deve ter, né, uma... A maneira de onde veio a palavra, tal, as origens e do que ela derivou e tudo mais. Mas... Realmente, assim, tipo, é uma palavra bem esquisita. Quando eu me casei, eu combinei com a Patrícia que eu não queria que ela me chamasse de marido. E como que ela te chama? Eu falei, fala que continua falando que a gente é namorado, é melhor. É mais bonito. É, sem contar que é mais romântico, né? E não, cara, essa palavra horrorosa, você tem que assumir, não, agora eu sou isso. Né? Agora eu sou um sogro. Imagina que quando chegar esse momento. É verdade. Sem contar todas as outras. Cunhado, né? Sério, cara, é muito feio. A verdadeira reforma da língua portuguesa devia ser essa. A gente devia dar nomes bonitos para as coisas que têm nomes feios. A contraparte de marido, que é mulher, nem tem o nome, você fala mulher. É a esposa, né? Então, mas esposa é esposo, que também é horroroso. É. Inclusive rimou. Mas pra marido, não tem marida. Ainda bem, né? Na verdade. É, por favor, né? E na língua portuguesa tem tantas palavras que são bonitas. Sim. Tipo borboleta, né? Tipo bunda. Almofada. Almofada. Almofada é uma palavra bonita. É uma palavra bem bonita. Não é? E tipo, parece que é tipo alma e fada. Tá fazendo um retroplanejamento pra todo mundo que vem de sofá que tá no grupo. Inclusive, ótimo nome de loja de sofá. Alma fada, cara, por favor. Podia colocar, né, a Silvia Design vestida de fada. Deve ter. Pra quem se vestiu de mulher gato, cara, a fada tá um passinho pro lado, velho. É um aluguel de fantasia diferente que você faz aquele final de semana. Mas é isso, cara, eu fico impressionado que só eu me incomodo com essas coisas. As pessoas aceitam isso numa boa. Não, eu sou o marido dela aqui. Não, você daí é minha sogra. É, eu sou a sogra dele. E todo mundo leva isso numa boa. E eu acho horrível. Até hoje eu não consegui me conformar. Eu acho que essas palavras que geralmente têm consoantes seguidas de R, elas têm um som mais violento. E é meio esquisito você colocar isso em uma coisa, às vezes, né, tão legal quanto sogra. É. Acho que todo R é meio violento. Eu não consigo pensar em nenhuma palavra delicada com R. É, acho que você tem razão. Talvez rouxinol. Rouxinol, tem uma palavra bonita, olha aí. Palavra muito bonita. Então, cara, eu acho que teve um português muito amargo com a família dele. E ele falou, quer saber? Eu não vou sacanear só a minha família. Eu vou sacanear gerações de descendentes de portugueses, dando nomes escrotos para famílias inteiras daqui para toda a eternidade. E ele conseguiu, cara. Conseguiu. Conseguiu. A gente não consegue se livrar disso. Se a gente tentasse aqui... Não, vamos dar nomes legais para essas coisas. A gente podia chamar marido de... Sei lá, a gente ia dar nomes de Dragon Ball pras coisas. Não é? Porque os nomes do Dragon Ball são todos maneiríssimos. A gente podia chamar a esposa de Genki Dama. A gente podia chamar marido de Kakaroto. Kakaroto é bom. Não é bom? A gente podia chamar primo de Kuririn. Né? Kuririn. Kuririn é um puta nome que com certeza podia ser indígena, cara. É, podia, é muito perto, né? É. E a gente podia ter ele na língua portuguesa de uma maneira efetiva. Como não é? Como não é, cara? Então, os nomes são todos bons, cara. A gente devia trocar, voltar no tempo e trocar de lugar o cara que deu nomes pros personagens de Dragon Ball e o português amargo que deu nome pros membros da família. Aí o sogro seria o Senhor Satã. Exato. A gente ia arruinar Dragon Ball, mas a gente ia salvar todas as famílias da língua portuguesa. Ia ser por um bom motivo. Esse final de semana tem almoço na casa do Senhor Satã. Porra, genial, velho. Maravilhoso. Pode usar isso mesmo sendo do mesmo jeito que tá hoje. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.